Alô, meu prefeito, tá ouvindo do fim? Chegou o groove arrastado, arrastado. André Cilis, o mural de Ibi Coara. Eu disse é um, é dois, é um, dois, três, vai. Não posso, não posso, não posso, não posso. tá duro, pô. Tu tá duro, pô. Para o swing. Eu posso por essa dor a beijar. Eu vou dormir pra pensar na dor de cabeça. Não posso, eu não posso. Tá duro, tá duro, tá duro.